a sofrer, hein? Essa. Pode vir que eu já tô pronto de novo. E se vier quente eu tô pegando fogo. E já respondo suas perguntas. Eu tô mais forte que nunca. Não é um beijo gostoso que vai me deixar louco. Não é num amor bem feito que eu vou ficar bobo. Não é um tchau que vai me derrubar. O nosso fim não vai me acabar. Antes de você eu já sofria. Não vou mentir que eu vou chorar por uns dias. Mas pra falar a verdade, você vai ser só mais uma saudade. Antes de você eu já sofria. Não vou mentir que eu vou chorar por uns dias. Mas pra falar a verdade, você vai ser só mais uma saudade. Que passa mais cedo ou mais tarde. Ei! Vai ser só mais uma saudade. Só. É assim, ó. Não é um beijo gostoso que vai me deixar louco. Não é um amor bem feito que eu vou ficar doido. Não é um tchau que vai me derrubar. O nosso fim não vai me acabar. Antes de você eu já sofria. Não vou mentir que eu vou chorar por uns dias. Mas pra falar a verdade, você vai ser só mais uma saudade. Antes de você eu já sofria. Não vou mentir que eu vou chorar por uns dias. Mas pra falar a verdade, você vai ser só mais uma saudade. Que passa mais cedo ou mais tarde. Ai, bebê. Mas pra falar a verdade, você vai ser só mais uma saudade. Que passa mais cedo ou mais tarde. Valeu! Só mais uma saudade, viu?